de Deus, pode falar, viu? O tempo não pode apagar, nem as ondas do mar levar para longe. Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus, arquiteto do amor. Casa, tua família nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a bênção em nome de Jesus, pra dentro, ô glória, aleluia.